insuperável cai de força 10! Técnica insuperável de Caim, força vinda! Sou o Son Goku. A técnica insuperável de Kai Força 20 não teve qualquer efeito sobre o Jiren. Ele conseguiu refriar a maior bola de energia que eu consegui reunir e eu tentei amparar o golpe. No entanto, depois de gastar toda a minha energia e ultrapassar os meus limites, eu conquistei um novo poder. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku desperta. A nova quintessência dos despertos. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.